anoitece. Reúno com os amigos pra tirar o meu estresse. Nada melhor que a terapia de um. Ao fundo musical, ouvindo sempre um bom rap. Sempre com os maninho, isso que me fortalece. Mando salve pras mina que de nós nunca esquece. Só mando um alô, tiozão, pra quem merece. Geraldos maloqueiro que tá curtindo o meu som. Orgulho em saber que tá saindo bom. Eu vou usando o bom, só querendo que é meu. Atravesso horizontes, quero tá que nem judeu. Que é meu, o seu é seu. Mas pode compartilhar, pois o rap não tem dono. Mas tem uns que quer pagar. Pega a visão, rapaz, que o bagulho tá foda. Desde 2007 é amor a toda prova. Eu sei que incomoda, ouvido de Zé Povim. Serem sempre forte, pronto para prosseguir. É por você, é por mim, que sempre vou cantar. Sei que vou persistir, sei onde quero chegar. Lalaia, lalaia, lalaia, oh. Sei onde quero chegar. É por você, é por mim, que sempre vou cantar. Sei que vou persistir, sei onde quero chegar. Lalaia, lalaia, lalaia, oh. Sei onde quero chegar. Sei onde quero chegar, já tracei o meu destino. Sempre com os mano, é sempre com os amigos. Sempre com as mina, é sempre com as queridas, que estão comigo por toda a minha vida. Me diga, cê sabe que nada bem faço. Luto porque quero conquistar o meu espaço. O que me faz feliz é ver os neguinhos cantando o meu som, do começo até o fim. Cantando em canto, até quem não esperava. Olha lá, tio, não tô do MC Daka. Ficar só de quebrada, o cara é humildão. Representa a favela cada vez que lança o som. Vixe, sangue bom, alô, alô, é nóis. Só não vai dar pra fazer som para playboy. Sabe que minha voz ecoa na cidade. De canto ao canto, mostrando a realidade. É por você, é por mim, que sempre vou cantar. Sei que vou persistir, sei onde quero chegar. Lalaia, lalaia, lalaia, oh. Sei onde quero chegar. É por você, é por mim, que sempre vou cantar. Sei que vou persistir, sei onde quero chegar. Sai caro, cê tá ligado. Tem que tá ligeiro, parceiro, cada um no seu quadrado. Abrir as portas da perdição, contando de dedo os que não se jogarão. A indústria do inferno tá contratando a milhão. O diabo te abraça e te chama de irmão. Bota a cara na rua, verdade nua e crua. Os gamba é embaçando, passando nas viaturas. Só que a malandragem tá sempre atenta. Olho por olho, tem que tá na espreita. Tem uns que nem respeita, que quer pagar de gatão. O destino é um só, sete palmos no chão. Nem queria, Jão, que tudo fosse assim. Mas é Deus que decide o nosso fim. Tamo aí, neguinho, quero te ver na facu. Andando de carro e não, mas de buzu. Aê, valeu, parceiro, tudo nosso. Nós é pelo certo, vagabundo. É por você, é por mim que eu sigo nessa caminhada. Valeu, Pitico. Obrigado pela participação no meu som. Tudo nosso.